4, chama Recife 26, decimal 85. 2085, Fernanda 224. Chama agora Recife 251, alterno 3325, total. Recife 3325, uma boa noite. Boa noite. Tio 00, 2000 pés, 1021, autorizado ali, você pode estabilizar. 2000, 021, vai mandar estabilizar, 1360. Boa noite, meu PS 5009, quem te dá alfa? Noite 09, desce para 3000 pés, 1021. Poderia ter cortado. Desce para 3000, 1021, 5809. Eu somente desce para 3000, 5809, está ter cortado a transmissão. São 3000, como recebe? 100% está 3000. Obrigado. Autorizado, autorizado ali, você pode estabilizar 3600. Autorizado, vamos dar estabilizado, obrigado. Boa noite, o TAN 3152 descendo para o nível 150, no momento 180, ciência e informação alto. 152 desce para 4.000 pés, ajuste no 021 na via chegada mar. 4.000 pés, via chegada mar, TAN 3152. Controle, o TAN 3152 informa que tem condições de ultrapassar o tráfego à frente, se autorizado. Número 52, mantenha. Como número 2, siga no tráfego à frente. Sobe zona LS, são 3600. Autorizado, pouso pista 10, Ventura 60 graus, 1-0 mais. Autorizado, pouso na décima 3600. 600, no solo aos 11, táxi via Alfa, Juliette, Portal 9, mantém a escuta. Alfa, Juliette, 209, 3600, mantém. Para 1250, informação Alfa. 805 desce para 2000, cono 021. 2000, qual que navio tipo de empresa? 021. Com 021, grava. Com 805, como recebe? 585. Obrigado. Visor LS, objeto 5809. 09, chama a torre agora, 118 mesmo. 186, 59, boa noite. Boa noite. 3152, desce para 2000 no 021, autorizado LS. 3152. 2000 no 021, autorizado LS. Bom dia, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Aguardando. confirmando 509, pista molhada? Pista seca, vento 160 graus, 10 nós, do ajuste 1021, cheque trem, pouso autorizado, Webjet 5809. Baixou, travou, lembre pouso 10, 5809 OS. Estabilizado, Tantra, zona 52. 3152, torre 198, decimal 6. Sim, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Tantra, zona 52, 3.5 milhas em terra, visual. Então, 3152, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1021. 021, aguardando pista livre.